Hoje não tem nenhuma fala de introdução, não. Pera. Fala galera, estamos começando mais um PMX. Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Godaka. Mano, a moto acabou de virar o contrário aqui. Temos o Zvest. No fim do universo existe o grupo mais delicioso de todos, o Super Amishis. Vai todo mundo entrar nessa agora, né? Aqui temos, voltando ao nosso convívio novamente, Churrumino! Desempregado e voltando aqui pedindo emprego de novo. Percebo que, como tem eu e o Churrumino na mesma sala de chat, a gente não pode ter mais de 4 ou 5 pessoas. eu que falei lá com o pessoal lá no trampo do Churrumino lá, disse que o cara tá precisando voltar a escrever post aí, tá precisando voltar a participar. Dá uma força pra ele. Vocês não estão pensando em fazer o Patreon do BMX, não? Cara, o Patreon sou eu dando plantão de assim dia não, caralho. Imagina as recompensas do BMX do Patreon, tá ligado? Vai ganhar um abraço do Patreon. E DJ pra me financiar aí, que tá brabo aqui pro meu lado. Um abraço suado do Bruno. Um abraço suado do Bruno. E também temos convidado de hoje aqui, o Cassius Clay. Mais um joguinho de super-herói sem manha, não é um joguinho de super-herói. Sim, o cara tem que ser super forte, roubado, é uma vantagem, né? Então, galera, esse é nosso tema de hoje. Vamos falar de joguinhos de super-herói. Isso é um remake de uma pauta muito, muito, muito antiga, num site que já morreu. Então tá liberado da gente. Mas sempre viverá em nossos corações. E como a gente tá chegando perto do número 100, a gente já pode começar a rebutar a pauta antiga. A regra é essa, eu vou anotar aqui. Sim, aprendi ouvindo o Carlinhos Voadores. A partir do 100 já dá pra ficar rebutando os temas. Vamos começar logo essa bagaça aí. Chala mais. There's a dude dressed like a superhero out there fighting a bunch of guys. It's fucking awesome! Who are you? I'm Kick-Ass. Então, galera, vamos falar sobre jogos de super-heróis, então. Deixa eu começar aqui com o Godaka. Godaka, cita um aí. Pô, eu tava... Beleza. Citar um jogo do Mega Drive foi o primeiro jogo na minha vida que eu zerei, antes mesmo de zerar Streets of Rage, que era um joguinho do X-Men que tinha pro Mega Drive, cara. Que você jogava ou com o Gambit, ou com o Wolverine, ou o Ciclope, ou o Noturno. E no começo parecia que você entrava na porra de uma sala de perigo. Uhum. E enfrentando os homens das cavernas, aparecia o Juggernaut. E, cara, era um joguinho muito maneiro, cara. Cara, eu bem não... maneiro mesmo. E como era X-Men mesmo? X-Men. Aí, ó, tô passando uns screenshots aí. Porque eu tô tentando lembrar de um do NES que eu jogava, cara. Mas eu não lembro de ter um Noturno. Ah, o que eu jogava não, no... Ah, o que eu jogava no NES era diferente, cara. O que eu jogava no Super Nintendo era o que tinha Psylocke e o Fera pra escolher. Eu tô vendo ele com o Psylocke aqui. Era o X-Men. Esse aqui eu nunca joguei também, não. Esse eu não joguei, cara. Eu não lembro desse aí mesmo. Cara, o do Mega era mais legal. Muito maneiro. Esse também. Era legal, a não ser que você pegasse o Wolverine, porque aí fodeu. É. Não, sério. O Wolverine, a barra dele de especial, que é a barra em azul, ela funcionava quando você tirava as garras e dava golpe com a garra. Só que se a barra acaba, em todos acabava. O Ciclope parava de soltar raio, o Noturno parava de teletransportar, o Gambit parava de soltar cartinha explodindo. O filho da puta do Wolverine entrava em frenesi e você ficava um tempo sem conseguir controlar ele. Então o puto ficava pulando de um lado pro outro, tomando golpe, matando os bichos e caindo dos buracos, morrendo na hora, saca? Porra! Era uma desgraça, velho. Que merda! Mas era um jogo muito maneiro, cara. Pô, não é esse, eu não cheguei. Tá, ok, não tinha Mega Drive, né? Mas é, enfim. Eu acho que isso ajuda, né? Ajuda, mas eu não conhecia esse jogo mesmo, cara. Não conhecia. O que eu jogava mesmo era esse que eu mandei, que é o Mutante Apocalipse. Esse era do Super Nintendo. E esse do Mega Drive, ele tinha uma filha da putagem muito foda, cara, na fase do Mojo. Qual que é a fase do Mojo? Não lembro de todas. Cara, eu não lembro qual que era, cara. Acho que era terceiro ou quarto, não lembro. Mas você tinha que chegar e tinha, tipo, no final não tinha mestre, não tinha problema. Acabava a tela e tinha, tipo, uma espécie de... parece um aparelho, assim, na tela. Uhum. Ah, você tinha que ficar quebrando a tela? Não, cara, você tinha que apertar o reset. What? Mas como? É, cara. Você tinha que resetar o videogame? Você tinha que resetar o videogame, cara. Porra. Aí dava uma mensagem assim, tipo aquele chiado de TV, tá ligado? Aí você continuava jogando. Caralho. Ué, é o Kojima que fez esse jogo, pô? Pior, né? Ah, deve ter sido, cara, porque não tem explicação do porquê fazer isso em lugar nenhum do jogo, tá ligado? Que pira, caralho. Tô lembrando uma parada que não tem nada a ver com super-herói agora, mas era daquele bug que tinha no Donkey Kong, que você perdia a fita, tá ligado? Ah, você tinha que ficar trocando lá. Como se você tinha que não, queimar a fita? Tinha um lugar que você jogava o barril, que tipo, dava um bug, que vamos dizer assim, o menos ruim era você perder o save. Tem relatos na internet de nego que perdeu a fita, nego que perdeu o videogame. Nossa. Perdeu o couro que queimou o console. Cara, é uma parada muito aleatória, tá ligado? Deixa eu ver como alguém sabe aí, velho. Pô, agora a gente. Continuando falando em X-Men aqui, cara. Ô, Zoe, rapidinho. É essa fase aqui, ó. Essa tela aqui no final? Passei aí essa última imagem? Caramba, cadê? Sai, gato! Sai, gato. Ah, isso mesmo, cara. Isso mesmo, né? Uhum. Caralho, eu não lembrava. Chega aqui e tem que revitar o console, cara. Como é? Quem é que vai saber disso, cara? Tipo, tu não tem. Não tinha explicação em lugar nenhum, cara. tem dedo do Kojima aí, não é possível. Só ele faz esse tipo de coisa. Reseta a porra do console. Caralho, quem é que vai pensar numa merda dessa, velho? Tipo, como é que o cara descobre? Às vezes o cara vai resetar o negócio que acha que bugou e funciona, tá ligado? É, mano. É, de repente, e isso acabaria acontecendo, né? Tu vai achar que o negócio bugou e tu ia resetar a porra do... A tela de seleção do Mutante Apocalipse era mais direitinha, cara. Não, essa era só isso, era só a telinha ali. Olha aqui, ó, a tela de seleção era essa aqui, ó. Mutante Apocalipse. É, você pegava o personagem e você tinha que ficar andando de um personagem pro outro. Isso é outra coisa também, não tinha explicação por que tava essa telinha. Você não. Tinha que andar, aí você clica. Ah, é, eu mudei. Então aí você anda de novo. Uhum. E a primeira tela? E você tem que subir no mapa, você tem que encontrar aí nesse mapa aí aonde que você entra pra começar a jogar. Porra! Que é uma porcaria de um portãozinho escondido, mocado lá no alto. Tá vendo aqui em cima, atrás dos X-Men? Tá vendo essas caixinhas aqui atrás da letra? Ó. Aí, ó, mandei. É, isso aí, o Edson mandou. Mandei a entradinha. Essa posta é a entrada para a fase. Exato. Porra. Como que eu ia perceber que isso é a entrada para a fase? É. Eu ia ficar igual eu ia ficar igual o Sigi naquele jogo do X-Men que ele ficou jogando a fase de treinamento achando que era o jogo. Eu ficava olhando essa porra aí até. Antes de Kojima e Del Toro, esse jogo foi feito por Kojima e Morrison, porque muita coisa não faz sentido. Você tem que estar na cabeça dele pra você entender, não, o que você faz. Agora eu tava olhando aqui, cara, pesquisando, eu vi uma capinha do X-Men Arcade. Chegou a sair pro Super Nintendo esse jogo? O joguinho do Arcade? Arcade Revenge? Não. O Arcade Game, aquele que era com tinha um Colossus, tinha o... Não, isso aqui é montagem. É montagem, né, cara? Só pode. Uhum. É. Aquele tá parecendo o bisão de capacete, lá no fundo do Magneto. Tipo isso. Não, mas é que teve esse jogo mesmo, né, cara? Mas tinha essa... Mas era no Arcade. Esse jogo era foda, cara. Porque chegou a sair um remake dele pro Android, cara, pro celular. Esse jogo era muito legal. Eu não lembro quem é aquela outra que tá ali junto com eles. Quem é o Zeus? Eu não lembro. Cadê? Essa minazinha. Cristal, cara. É a Cristal? Caralho, que bosta. Eu ia falar que era Dinamite. O que tinha Cristal no jogo? Esse aqui era quase o... Era quase o X-Men que vale, cara. Sabe o que tinha Cristal no jogo? Olha aquele sorriso maratão do Wolverine. Olha aquele sorriso que eu tô comendo do Wolverine. É Cristal no jogo, né? Não, mas a cara dela também não fica longe, não. Ela tá com a cara de mais tarde tenda, né? Ele tá quase dando um sinalzinho de positivo ali. Noturno do John Byrne, hein, cara? Com os dentinhos. Com os dentinhos, cara. Aham, e o Ciclope, que parece que enfia um gomo de limão na boca e tá apertando ali. É um hamster, cara. Olha a cara do Colosso, velho, de Wolverine tá levando chifre no sábado, tá ligado? esse jogo era muito bom, cara. Esse jogo era... Vou jogar depois. Eu vi esse, não. tem uma imagem aqui do Xavier muito babaca, né? Go and save the city! Aqui, só vocês aqui. Xavier é mó babaca, cara. Fica mandando os outros. Vai você! Levanta aí, sai! Levanta aí! Mas esse jogo era maneiro, cara. Muito bom. Tinha uns especial legal, assim. Tu enfrentava, porra, altos inimigos do X-Men. E ia contando a historinha, né? Era bem legal esse jogo. Quem que era essa guria atrás do Xavier, cara? Era a Moira ou... Ah, eu acho que é, cara. Eu acho que é. Ou Jean Grey, não sei. Pode ser. Jean Grey? Então não participa, tá ligado? Ficou lá massageando. É nessas bagunças que eu penso, tipo assim, ainda bem que teve aquelas histórias que a Feiticeira Escarlate limpou, tá ligado? Tipo, deixou metade que existia, velho. Porque, tipo, tem X-Men pra caralho. E tem muita gente inútil nessa porra, né, cara? Cara, e você sabe que... de poder bosta, tá ligado? É. A Cristal não era tão ruim, cara, nesse jogo? Caralho. Nesse jogo, né? Porque na vida... Eu acho que depois dessa é bom trocar de assunto. Tá me atacando! Tá me atacando, gente! Zwist! Se fode aí. Cara, eu vou pular o... Já que a gente decidimos que não vamos falar do Homem-Aranha, então vamos pular X-Men... Spider-Man e X-Men Arcade Revenge, porque todo mundo... Não, essa aí só pra não dizer que a gente não falou, pô, a capa do jogo é a única coisa que presta. A gente já falamos demais de jogo de Homem-Aranha, a gente vai limar. Ouçam o podcast de jogos do Homem-Aranha, tá todos lá. Até os que não saíram ainda. Oi. E jogos que tá em crossover. Ah, não, tudo bem. Não, isso tá válido, cara. Tá válido. Tem um que é tipo ele e os X-Men, tá ligado? Não lembro se era de Play 2. Era, cara, não, esse é o Arcade Revenge, então. Esse então, aí a gente já falou muito. Esse a gente já falou pra caralho. Esse que vocês estão falando, o Arcade Revenge, é lá do Super Nintendo, não é? Uhum. Isso, é do Super Nintendo. Não, esse que eu tô falando é tipo do Play 2, cara. Final da vida do Play 2. Ah, não lembro, cara. Ah, não, cara. Tá, dá pra ver se acha. Tu tá falando do Mutante Academy, não, de luta? Não, não é esse, não. Tá, mas ô Zeus, fala o teu aí enquanto tenta lembrar o... Lembrei do Incrível Hulk, cara, Ultimate Destruction do Play 2, cara. Ah, esse eu nunca joguei. Eu também é o único jogo bom do Hulk, cara. Porra. Eu ouvi tanto falar desse jogo, mas eu nunca parei pra ver gameplay, nunca joguei. É bom mesmo? Cara, é bom, cara. É maneiraço esse jogo. É tipo GTA se fosse bom, cara. Tá ligado? Porra. Deve ser foda, então. Tô conquistando os inimigos aí. Mas dá pra destruir tudo? Assim. Você começa com... Tem uma história legal, cara. Acho que a história é do Peter David, cara. Aí sim. Mas... Cara, agora o Zoist falou uma coisa muito verdade. Tipo, o Hulk é tipo Superman. Só tem jogo bosta, mano. Cara, passa raiva, cara. Exceto esse daqui, cara. Esse aqui é muito legal. Tinha um jogo que eu jogava no PC do Hulk, que era tipo assim, as fases com o Hulk era maneiraça, velho, muito boa. Aí quando você tava transformado em Bruce Banner, tipo, você tinha que jogar meio stealth. Era muito bosta. Aí é que tá, cara, esse jogo você... Pra que você vai fazer uma fase do Banner, cara? É, né, cara, que ideia. Pra que, cara? Cara, esse jogo já ganhou meu respeito por causa disso aqui, velho. Senhor Tirateima, cara. Sim, cara, tem uma skin do Senhor Tirateima, cara. Que gênio. Sério? Deixa eu ver. Sim. E o esquema do GTA assim, cara. Você tem as missões aleatórias fazendo cidade, tudo, catar os itenzinhos, fazer cumprir, não sei o que, não sei o que. E tem as estrelas de perseguição, né, cara? Começa com os policialzinhos de bosta, né? Aí vai aumentando, assim, o perigo, né? Aí vem o exército, depois vem os caça-Hulk, né, cara? Aí depois vem... Não, não vem a veinha do Aikido. Vem a veinha do Aikido, cara. Aí vira um caos, cara, a tela. Vira um caos da porra. O único porém é que nessa tela da cidade, tipo, não dá pra você destruir a cidade inteira, tá ligado? Tipo, tem alguns prédios que você destrói, são específicos, assim, mas... Cara, é tipo tu fazer um jogo do Godzilla que tu não possa... Dizimar tudo, tá ligado? Mas eu acho que é porque assim, cara, o tela, o mapa desse aí, ele não é um mapa tipo aberto. Você tem que sair desse mapa pra ir pro outro, assim. Uhum. Você sai desse mapa, vai pra uma tela tipo de digamos, de load, um mapa pequenininho da igreja, onde tá o Dr. Samson. Aí você vai lá pro deserto, depois você vai lá pra cidade durante o dia. Tá. E se você. E os prédios que você destrói, eles ficam destruídos. Então, tipo assim, cara, se você destruísse todos os prédios, depois você ia estar num cenário vazio, tá ligado? E o... Ultimate Destruction, cara. A CPU do videogame não ia conseguir aguentar, tá ligado? De ficar carregando uma cidade inteira destruída, né? Cara, e nesse jogo que eu vi a primeira vez, assim, aquelas luvas de carro, tá ligado? De carro, tô vendo aqui. Nossa, cara, que mas essa capa aqui tá metonha. Que capa nojenta, cara. Bruta, né, cara? Tem uma outra capa, mas a outra capa é maneirinha. Agora essa puta que pariu. Caralho, esse Hulk aqui tá com... Um demônio. Esse Hulk está com o demônio. Isso aqui é tudo, menos o Hulk, cara. Fazuzu, cara, caralho. Tá, nossa, cara, essa não pode ser a capa oficial, velho. Não, parece que a capa que eles acabaram usando mais é outra. É. Por motivos óbvios. Essa daí, o tiver jogando aquele joguinho detetive, tá ligado? Foi o Life de no sinal dirigindo o carro. Capotando. Nossa, a outra capa é essa aí, essa aí tá melhorzinha. Ah, essa é a capa do que eu tinha. Só que era do Play 2. É. Essa tá boa, velho. Tipo, comparando, tá não, muito porra, boa. Tá ótimo. Esse jogo era muito bom, cara. Porra. E é aquele negócio que eu falei agora pro Carlos, cara. Não tem o Banner, cara. É isso que importa. Pra que serve o Banner? Não é pra porra nenhuma, cara. Pra nada. Já ganhou ponto de credibilidade. Vou baixar ele depois aqui. Se você tem uma fase, tipo assim, você virou o Banner, agora você vai ter que sair pelado, tentar se esconder em algum lugar correndo, saca? Era de Sniper, esse jogo de PC que eu tô falando. É tipo quando tu não joga de assassino no Assassin's Creed, né, cara? Aqui é aquela merda lá. Ah, mas o Assassin's Creed, pelo menos, o cara podia tocar o terror, né, cara? Mesmo que não fosse no... Pô, agora o Banner. O Banner vai fazer porra nenhuma, cara. O cara não tem habilidade nenhuma. Aí, detalhe, as fases é tipo assim, tu fugindo de base militar, tá ligado? Uhum. Imagina, né, cara? Tá me atacando! Tá me atacando, gente! Churrumino, cita um pra nós aí. Ah, vamos lá. Vou puxar aqui o Justiceiro do PS2 antes que alguém fale. Filha da puta! Garoto, tava na minha pauta. Esse jogo era jogado. Ah, beleza. Esse filmaço? Jogo. Quem quer falar que era um filmaço? Eu falei filmaço, porque pra mim aquele é o filme do Justiceiro que vale. Não, pra mim é o filme que vale, né? Vale, YouTube, tá ligado? Ah, não, mas o... Pô, não, pra mim ele é o... Fala, fala. Era um dos melhores jogos de Super Mario. O... É, alô? Tá certo, cara. Pô, é o roteiro do Garth Ennis, né, cara? Tudo inspirado no Bem-vindo de Volta, Frank. É um cara todo. Aquele último chefão é o. É o Jigsaw, né, cara? É o retalho. Mas o retalho. Eles não colocaram a Mama Nute pra ser o último chefão, né, cara? Uhum. Mas eu achei aquele retalho muito fogo. Mas é o retalho com a armadura do Homem de Ferro, né? Uma coisa assim? Isso. Eu acho essa luta muito foda, cara. Tipo, ela é demorada. Eles tiveram que dar uma roubada igual o Octopus com o simbionte do Carnificina no jogo do Homem-Aranha lá no final, né, cara? Ah, Kedori é o chefão mais roubado que existe, porque você não consegue fazer nada, tipo, só corre, tá ligado? É, agora esse do... O do Justiceiro é legal, cara, tem o Russo, né, velho? Pô, aquela luta do Russo tá muito maneira, cara. Sim. O que eu gosto nesse jogo é, tipo assim, as paradas, tipo, tem como torturar os caras pra conseguir fome. Sim, sim. Uhum. Pô, a fase no zoológico, cara, que faz mais maneira. Jogando os caras pros animais comer, cara. Não, eu gosto daquela que é incinerador, tá ligado? Tu termina de interrogar o cara, tu joga dentro e tchau. Sim, é a fase da funerária. Você começa dentro do caixão, você levanta o caixão e mata todo mundo. Tem a cena do caixão, cara. Isso foi chupado do ritmo ou foi o ritmo que chupou do Justiceiro? Não, chupado do Garth Ennis. Do Garth Ennis. É, do Garth Ennis. O ritmo chupou do Justiceiro mesmo. Então. É, o Garth Ennis foi o próprio. Isso é muito errado. Cara, deve ter algum vilão no Garth Ennis que faz isso, cara. Ele tem um que prega. Ele tá no Crossed. Prega cachorro morto, prega bicho morto nos pessoas. Né? Soldador. Soldador. Cara. Cara, mas pô, tem aquelas imagens foda lá do. Quando ele tem o flashback, né, cara? Ah, sim, aquelas imagens que aparecem quando tu não consegue alguma informação relevante, né? Sim, cara, aparecem umas imagens dos quadrinhos, né, cara? Sim. Eu tenho filhos, sabe, cara? Filhos. E um cara sendo metralhado no Vietnã, tá ligado? Porque faz todo sentido, né? O filho com um coração metralhado mesmo. É. Esse jogo é bom, mas ele é meio doentio também, né, cara? Demais. Caralho, cara. Nossa, tortura. Porra, aquela tá com dó, né, velho? Você tá com dó. Aquela que segura o cara pelo pezinho lá e vê o tubarão pulando, assim. Tá muito bom, cara. Pô, tinha um que tu jogava o cara naquelas máquinas de esmagar carro velho? Sim, tem. Isso aí. Tem, cara, tem. Tem de tudo, cara. Essa do zoológico eu lembro de tu enfiar o cara na grade. Enfiar o cara na grade e vem um rinoceronte e atravessa ele. Aí apareceu as imagens do Steve Dillon, né, cara? Uhum. Um jogo feito pra criança, né? Pra família. Você joga rodeado com uns primos de 10 anos, mano. No domingo, tá ligado? Mas era muito bom, cara. Era um baita jogaço, assim, do Justiceiro. Eu acho que eu lembrei de um que tava na minha pauta aqui, que é o Justiceiro de arcade. Ele e o Nick Fury, né, cara? É, tem como tu jogar com ele. O Nick Fury, o time chefão, se eu não me engano, é o Rei do Crime. Eu acho que não saiu mais nenhum outro depois, né, cara? Bom... Não. Justiceiro? Saiu algum outro? Não. Esse acho foi que o último que saiu. Foi o último que saiu, E era sensacional, cara. Muito bom mesmo. Ele invadindo a torre do Stark, né, cara? Sim. Aí ele vê o Homem de Ferro, puta, tem que sair daqui, cara. Era muito bom. Tá me atacando! Tá me atacando, gente! Continuando aqui, então. Cassius Clay. Ué, o Coisa me lembrou um jogo muito bom, cara, que eu nem lembrava que ele existia, que é o X-Men Mutant Academy. Ah, é verdade. Um cara, esse jogo é muito bom, velho. Só que eu pesquisando ele na internet, descobri uma coisa bem engraçada. Tinha ele pra Game Boy Advance. E se liga na bizarrice. Pra Game Boy, cara. Cara, se liga. Opa, mandei o link errado. Mandou bem errado, cara. Mandou passagem pra Terabit aqui. Esse daqui que se abrir deu merda. Aí, agora vai ao certo, quer ver, ó? Agora foi. Mandou a pílula azul do Matrix aberta. Mandou a sequência de... Você viu a diferença do link que ele mandou? Tipo, duas linhas, cara. Vocês tinham mandado uma página de NTFD. Ele mandou o link, código fonte. GIF que não mexe. Ele mandou o código fonte da página. Mandou um GIF que não mexe. Nossa, cara, que Ah, mas era Game Boy Advance, né, cara? Tu nem pode se. Pô, cara, mas assim, quem teve essa ideia de merda, né? Uh-huh. Nem dá pra. Tá tão mal escrito que o Piro eu lhe diro, pra você ter ideia. Tiro. Vocês têm noção, tipo, eu vou mandar a imagem do jogo como é que era no PS1, velho. Olha, eu achei um aqui com dois. Eu acho que é a tela mais bosta já vista em todos os tempos, cara. Dois ciclopes brigando. Porra, não, cara. Eu faço herói. Ciclope do Jim Lee e Ciclope Modernex dos anos 90, sei lá, dos anos 2000. O Ciclope Modernex tinha, tipo, uma pantera nas costas que vem dentro. Longe parece, tá ligado? É o Maleboja que tá ali. É do Cobra Kai, cara, é da Academia ele Cobra matou, Kai. Ele matou o Fere e fez uma roupa, mano. Eu lembro desse joguinho. Engraçado é que, tipo assim, o Ciclope nesse jogo era uma merda, tá ligado? Não, mas tu pega aquele Marvel. Tem que ser coerente, cara. Capcom, tipo, ele é bom, velho. Porra, Marvel Capcom, ele era. Soltava aquele raio que ocupava a tela inteira, mano. Todo mundo soltava um raio que ocupava a tela inteira. Mas a rata que fim do jogo, por isso que ele é bom ali. Mas era o Destemido Líder, cara. Destemido Líder é o Kim Jong-il, cara. Destemido Corno, tá ligado? Ai, cara, muito bom. Cara, olha a tela de abertura da versão do Game Boy, cara. Não ligo. Não, cara, eu vi. olha aquele fera, olha o fera, velho. Olha, parece um tiozão, ele parece um tiozão redneck. O dente de sabre. Não, o dente de sabre, desculpa, confundi o nome. Olha a cara redneck. Do Grojo, velho. O Grojo tá com a cara tipo Kill Me Please, tá ligado? É o dente de sabre, isso mesmo, parece um redneck, cara. Parece um tiozão redneck, tá ligado? Tu bota um. Aquele peito da mística ali, furou um olho, velho. Wolverine que. Em português chama-se Zebu, né, cara? Olha o chifrão que ele tem ali. Cara, olha onde tá o joelho do Wolverine em relação a tempestade ali, cara. Tipo, tá na mesma altura do. Ah, ele tá em cima de um banquinho, cara. O Gambit tá com aquela cara de que eu tô fazendo aqui, velho? Não, o Wolverine tá com cara de síndrome de Down, sei, autismo. Tá ligado? Cara, o Wolverine tá com a boca aberta igual aquele vocês brasileiros, tudo porco. Tudo porco. Nada acontece, feijoada. Só vou falar uma coisa pra vocês. Tipo, aquele Mutante Acadêmico, nada acontece, Game Boy. Gameplay cagado, personagens cagados, visual cagado, nada acontece. Uhum. Mas quem usou a desculpa de que isso aí é do Game Boy, velho? Tinha jogo pro Game Boy Advance que, tipo assim, muito melhor do que isso aí, cara. Nossa, forte cagado. Pô, é só lembrar que esse console é o mesmo que tem Metroid, cara. Metroid Fusion, que é foda. É um jogo bonito pra caralho, pô. Verdade, cara, é verdade. Ai, ai. É, vou continuar nessa linha aí, cara, dos heróis que vale da Marvel. E os Alliance, aquele, né, cara, tinha o Ultimate Alliance. Tinha o Marvel Ultimate Alliance e tinha, eu acho que anterior a ele era o X-Men Legends, né? Sim. Tinha os X-Men Legends, que era esse visto de visão isométrica, né? E aí depois lançaram os Marvel Ultimate Alliance, que era foda pra caramba, cara. Ah. Filho da mãe, queimou minha pauta. Eu também tinha separado esse, cara, mas o Ultimate Alliance que era o mais legal, cara. É, que isso aí tinha todos os heróis, né, cara? Mano, pra quê, cara? Não, pra quê? Eu não sei se que tinha o Homem-Aranha e os X-Men, pô. Sim. Ah, é, esse aí tinha tudo que era... Velho, que porra de noturno é esse aqui, cara? Que isso, cara? Noturno de praia, tá ligado? Por que explodiram as mãos dele? Ah, por que ele tá com aquele remo, sei lá o que, nas costas? Mas não faz sentido nenhum na vida, cara. Isso é, não, que era negócio de sentido, cara. De chapeiro. Chapeiro? O magneto de bermudão, cara. Que merda é essa, cara? Você é Dead or Alive? É Dead or Alive, é isso que eu falo. Cara, olha esse magneto. Cara, olha esse magneto. Ele com uma toalha amarrada nas costas. Toalha de praia, também. E lá no fundo tem o Peter Griffin assistindo tudo lá, ó. Na esquerda. Não, é o Igordão, cara. É o Igordão lá. Não, o Igordão tá na direita. Ah, tá na esquerda. Lá na esquerda tá o Peter Griffin, o Quagmire. O Joy-Con andava. Cara, eu não lembrava que esse jogo cara, outra coisa. Entre. Isso é a Fênix? É a Fênix. É. Isso é. E o Magneto dando dois passinhos pra trás? Olha o peito cabeludo do nego lá atrás. Aquele é o Austin Powers. É o Vini, o peito é ruivo lá. Que pega o Magneto Johnny Bravo. O bicho fez um T, tá ligado? No peito. Cara, que bosta é essa, velho? Por que skin de praia, né? Quem é que teve a ideia? Velho, não, o pior não é isso. Se você olhar o gordo lá atrás, parece que ele tá pelado, velho. Uhum. Sim. É o blob. A banha esconde. Caralho, velho. Quem é que teve a ideia genial de fazer skin de praia pro... Que jogo, cara. Eu vou botar aqui beat, velho. Como é que tu achou isso? Como, velho? Nos ensina. X-Men Mutante Academy, cara. Eu não pergunto como, eu pergunto por que você achou isso. É porque... Nossa, eu botei aqui beat skins aqui, cara. Aí vai aparecer coisa do LOL, pô. Que bosta. Caralho, eu tenho um... Não, peraí, cara. O que é isso que eu achei? Tem um Xavier aqui, um Juggernaut. Um Juggernaut só do masoquista aqui hoje, cara. Olha isso, meu. Velho. Como seria o Xavier de... Não, o Xavier tá com... Cara, o Juggernaut é um balde, tá ligado? Na cabeça. Balde. O que o Xavier tá lutando? Lutando! Lutando! Por quê? Caralho. A pergunta não é por quê, é como? É. Mano, por que que... Caralho. E por que que ele vai pra uma piscina de calça, cara? Ah, porque não vai nadar, né? Vai jogar na água, né, cara? Porra, mas de calça, cara. Nem pra botar a bermuda. Cara, vai que ele quer molhar o pé, né? Olha só, eu achei um post do Coruja sobre esse jogo, cara. Olha aqui. Caralho. Imagina todo bebo na beira da piscina, alguém joga o Xavier de sacanagem. Nada aí, velho. Cara, aqui, ó, sexta do PlayStation, ó. O X-Men Mutante Academy 2, do Coruja. Ele botou essa foto da Psylocke lutando contra a Mística, as duas de biquíni ali, cara. Como se a Psylocke precisasse, né, cara? É tipo isso. Velho. Cara, por quê, cara? Por quê? Skins de praia, velho. Skins de praia tem. Tudo que é jogo tem que ter skins de praia, cara. Deixa tudo. Cara, eu fico imaginando a da vampira, tá ligado? A da vampira deve ser muito da hora. Luta de luta. Eu fico imaginando o dente de sabre, peludo. Calção de praia. É uma tanguinha escondida ali. Calção de praia. Que horrível. voltando aqui então. Bom, eu tava falando dos Ultimate Alliance, né, cara? Pô, quando surgiu esse da Marvel era muito massa. Dava pra usar toda a galera e tinha várias skins, assim, também clássicas. Era bem massa, velho. Sim, cara, e tinha uma fase bem legal, né, cara? Tipo do. Ah lá, do inferno, porra. Essa parte era foda, tinha até. Tem uma fase tinha um momento que... Não, fala, Diogo, fala. Não, que tinha um momento da fase que você ficava cercado de maluco vindo por tudo quanto era lado e vinha milhares, assim, que você podia baixar a porrada, cara. O... Eu tinha uma fase, que era contra o Fim Fan Fum, cara. Ah, sim, essa fase. Sim, ele só ficava de longe, né, cara? Era mó legal. É, tinha que atirar de bazucaço nele e, porra, tinha fase contra o Galactus também. Eu lembro que... Eu acho que tinha alguma coisa com o Surfista Prateado. Eu lembro que era uma sequência que tinha que fazer. Eu errava pra caralho essa sequência. Eu levei muito tempo pra conseguir passar dessa merda, velho. Mas era... Evan, desculpa cortar seu assunto, mas eu acabei de fazer uma coisa que eu acho que muita gente já fez. Eu fui procurar o jogo do Justiceiro na lista do Jota. Que burro! Junisher Game. Junisher. Achei, cara. Achei também todas as skins, cara. Oh, yeah. As skins desse jogo eram top demais, velho. Eu lembro que tinha uma manhinha que você liberava tudo de começo, tá ligado? Pô, olha que massa o Homem de Gelo original ali, cara. Muito legal. Sim. Também. Muito legal. Tinha as Ultimate, olha lá, o Aranha Escarlate lá. Nossa, o Deadpool, as skins dele é bem bosta, tá ligado? Uhum. É, Deadpool claro, Deadpool escuro, Deadpool médico, Ultimate. Nessa época não tinha... O Aranha só tinha essas skins? Eu não lembro, cara, mas acho que tinha mais. Tinha mais, pô. Acho que sim, cara. Pô, cara... O Tortman... Tá faltando a Supiranha, cara. Tá faltando a Supiranha. Supiranha. É verdade. Cara, eu só usava a skin do Bill Raiveta, velho, no Thor. É isso que eu ia falar, porra. Eu usava só o Thor Clafiqueira Nervoseira. Sim, não, eu usava tem o Ultimate ali. Cara, tem umas do Motoqueiro Fantasma muito bosta, velho. É, tem do Ghost Rider, tem daquele Cavaleiro... É o Cavaleiro Fantasma, aquele dos anos 40, né? Isso. Tem do Daniel Rand. Do Danny Rand, tem daquele... O Vingança, né? Putz, eu não conheço não. Esse com a Crista. Mas tinha mais personagens, cara. Tinha mais personagens nesse jogo. Tinha, faltando personagens pra caramba, cara. Mas o Deadpool, acho que nessa época ainda não tinha aquele uniforme massa da X-Force, aquele, né? Não, ainda não. Aquele era legal. Tem uns Luke Cage muito... É, tem o Luke Cage e style afro, cara. É. Pô, mas era um joguinho maneiro, cara. Cara, dava pra fazer um podcast de jogos do X-Men, né, cara? Porque eu lembrei do... Pô, eu lembrei de vários aí, só nos que a gente vai citando. Jogos com X-Men participando tem coisa pra caralho. Tá me atacando! Tá me atacando, gente! Mas, continuando aqui pra não ficar muito grande essa porra... Godoka! Falar um que eu comecei a jogar ontem, que eu achei do caralho, que eu tava sentindo saudade de jogar joguinho de luta, que é o Injustice, né? God Among Us. E caralho, velho, esse jogo foi feito em parceria com a NetherRealm, pouco depois dela tá ainda colhendo os louros do Mortal Kombat 9, né, cara? Tá, e ele é um... É um Mortal Kombat. É um Mortal Kombat da DC. Da DC. Ele segue, inclusive, o modo história segue o mesmo jeitão, assim, de história, sabe? Ah. Uhum. História, luta, assim. Ouso dizer que foi o melhor Mortal Kombat já feito, hein? Ah, esse 10 tá do caralho. É, mas pariu, ele tá rendendo uma história legal, cara. Tá rendendo uma série legal de quadrinhos. Mas eu tava acompanhando e parei. Eu parei na primeira temporada dessa história. Esse quadrinho esse do Injustice tava bem legal. Não, eu já tô no ano 3 já, só que eu não terminei de ler, não. Tipo, eu parei na briga do Superman da Mulher Maravilha. Spoiler. Mas tem uns personagens muito bem calibrados. Depois que você termina o modo história, eu fui olhar os outros modos de batalha single player. Eu acho que tem uns 15, 16 modos de batalha diferentes. É um jogo que tem um conteúdo extenso pra caramba. Extenso tem muita pra coisa caramba. Pra fazer. Uhum. Tem personagem, eu acho que a Mulher Maravilha tem, pra quem curte essas coisas, tem umas 6 skins, saca? Eu tava jogando com a skin clássica do Cyborg dos Jovens Titãs, o Cyborg de regatinha. Ah, fiando a porrada no Arrow. Não, uma skin maneira é do Batman, do Entre a Foice e o Martelo, cara. Sim, eu usei com essa também, cara. Tem a Diana, Entre a Foice e o Martelo, Superman. Eu gostei daquela que tem do Flash, cara. Tem do Flash maneira também. Com a boca fechada? Não, aquela que tem um capacetinho com a viseira, tá ligado? Eu esqueci de qual universo que é isso. Esse eu acho que é do Flashpoint, não? Não é do Flashpoint, não. É de outro. Essa daqui, ó, vou mandar pra vocês. Eu não vi todas as skins do Flash. Cara, e tem. Pô, você pode jogar com o homem, cara. O Lobo. O Lobo. Basicamente é o único personagem que eu estou usando. Maioral ainda, né? O Maioral, cara. Na sua versão. Antes. Que vale. Sim. E na versão pré-crepúsculo. Agora é. E na versão. Não, mas vocês estão ligados que esse agora vai deixar de existir daqui uns tempos, né? Ah. O verdadeiro ainda tá vivo, pô. Todo mundo conhece, ainda tá vivo. Já apareceu ele um dia desse. Que a versão Gariba Rockabilly não vai ter mais? Vão cancelar? Vão. Provavelmente, tipo, como foi tão zoado, provavelmente eles vão matar. Tipo, tô só supondo, mas provavelmente. não ia fazer falta de diferença. É assim que eu tô falando. Do Fresh. Eu tô vendo aqui de viseirinha. Tem skin do. É da Terra 2, pô. Tem skin do Lobo? Não, o Lobo é único. O Lobo acho que é o único que não tem skin diferente. Tem uns que não tem também. Tem uns outros lá que eu vi. Tem outros. Tem. E tipo, eu tô lá jogando, quando eu acho que esse personagem não era DC, né, cara? Tá aqui nos vilões. Tem o Scorpion, cara, no jogo. Tem. Mas é personagem que você liberar, pô. Aham. O cara não ia perder tempo. Fazer aquela. Cara, é tipo Excalibur que tem o Mestre Yoda, tá ligado? Esse Dark Side ficou do caralho, cara. Flash com a boca fechada também ficou foda. Flash com a boca fechada ficou foda. Parece que o bicho é mó do mal, tá ligado? Cara, ainda tá em promoção ainda? A promoção vai até amanhã às 10 da manhã. É, promoção. Tá, R$10. R$10 na Steam, Justice. Vou pensar aí. Fecha no X1. Vou pensar ainda. Assim. Vai pensar? Você tem 10 horas pra pensar. É a versão completa do jogo com toda. É, Ultimate Edition. Vale a pena. Sim, estudo, cara. Vale a pena, compra que vale. Né? Os personagens são muito bem balanceados, saca? É muito bom. Uhum. Tirando um ou outro que você joga uma vez e fala: não vou continuar. Tipo Lex Luthor, saca? Sim. Mas fora isso, é um jogaço, cara. E tem muito conteúdo mesmo. Sim. Ele suporta controle, né? Tô jogando no controle, jogo de luta sem controle. O Street 4, o Street Fighter 4 jogava no teclado, velho. Putz. Aqui. Porra, mas que anormalidade é essa? Jogava bem, cara. Street Fighter, né? Tinha que ser essa merda. Parabéns. O Feguino tá aqui, o Godoka já fez. Não, né? Tô se aproveitando. Tem essa skin aqui no jogo, ok, eu vou. Ei, olha aqui. Cara, que é isso? Eu não sei, cara, mas eu achei genial. Banca Lion? Uma skin de Lion e o Abel. E o Abel de Justiceiro. Ah, isso é skin feita, cara. Isso é skin que a galera faz, velho. Isso é skin feita. É. Sim, tanto é que tem uma coisa que é o que? Não lembro se é o Rio. É tão feita pela galera que quando você olha com o detalhe do Abel, você ainda vê a regata azul dele embaixo. Assim, né? Sim, cara, mas é. Mas cara, tem umas skins que a galera faz e fica muito boa, cara. Tem umas skins que ficam muito legais. Olha a edição especial de ser um colecionador, cara. Que tesão, cara. Olha. Porra. Ah, eu vi, sim, na época que lançou. Tipo, fiquei caralho. Pô, estatueta massa, cara. Pô, estatueta bonita, cara. Legal. E essa imagem não faz muito sentido, porque esses dois aí são do mesmo universo. É tudo do mesmo lado, né, cara? Eles são do mesmo lado. Agora já. No Injustice, sim. Esse é o Batman da Terra 1 e a Diana da Terra 1. Não, eu tô falando, no Injustice, tipo, pelo menos no quadrinho eles estão brigados, pô. A Mulher Maravilha é do lado do Superman e o Batman tá contra o Superman. Já rolou. Sim, isso na terra que deu merda. Mas esse Batman é da Terra normal. Que foi teletransportado pra Terra que deu merda, junto com a Diana. Já chegou nessa parte no quadrinho? Eu tô falando da campanha do... Acho que... E, tipo, eu sei que o jogo se passa depois do... Tipo, junto com o quadrinho vai chegar nesse nível. Eu tô vendo umas imagens aqui do Hal Jordan como Lanterna Amarelo, cara. É, ele vira Lanterna Amarelo. Tem o Superman, eu até ia mandar pra vocês, Superman. Quando o Superman subjuga lá todo mundo, ele vê que o medo funciona mais do que a força de vontade. Uhum. Tá me atacando! Tá me atacando, gente! Que foda. Continuando aqui então, foi o Edson que falou. Zwist. Ah, cara, eu acho que a gente pega essa oportunidade do que o Edson nos deu pra falar da melhor editora de todas. E vamos pra DC Universo Online, cara. Eu achei que tu ia falar, né, aquele do. Tá, aquele de luta da Liga da Justiça, aquele que tem, cara. Como é que é o nome daquele jogo? Eu não sou tão aquele bosta. Super? Cara. Task Force, né? Esse. Task Force, cara, aquilo é horroroso. Que esse jogo daí eu nunca vi. Que véio. Jogo bem ruim. Mas fala isso, fala do DC Universo Online. Que era o. Tá bom. Cara, é legal, cara. Eu ficava muito tempo jogando essa porra, cara. No Play, né? Uhum. Ele chegou a ficar de graça, não ficou? Ele era pago. Eu acho que ele é de graça ainda. Ele agora. Tá de graça. Ele tá de graça, né? É aquele negócio, você compra o basicão de graça e você vai comprando nos packs depois, se você quiser. Isso, com dos lanternas, uhum. Dos personagens mágicos, dos caras do 952. Nossa, quem paga por isso? Mas tem os personagens novos 52? Tem. Mas como é que é? Tu monta o teu personagem próprio? Como é que é? É, você escolhe um template do personagem, né? Tipo, você escolhe um lado, bem ou mal, né? Uhum. E um template do personagem. É... De onde vem seus poderes? Magia, tecnologia? É, ou poder, sim, superpoder mesmo, né? Uhum. Sim. Aí você monta o personagem em cima disso daí. Aí você escolhe os poderes dele, né? Aí tem os poderes normais físicos e tem dois ou três poderes especiais de barrinha tudo vai carregando. Aham. Uhum. E a história começa com aquele negócio do Brainiac, né, cara? Com aquele full motion vídeo, é muito foda. Cara, os vídeos desse Universo Online são lindos, cara. São lindos, cara, pra caralho. Começa com aquele lá da briga dele final, né, do Lex Luthor voltando pro passado, não sei o quê. Uhum. Mas tu cria também, tipo, uniforme do personagem, coisas assim? Cria, tem muita... Bem customizável, assim. Tem, do rosto dele, assim, bem detalhado, o uniforme também tem. O uniforme, assim, você cria, você tem a princípio você tem umas opções, mas conforme você vai jogando, você vai destravando mais, né? Uhum. E o uniforme não é só estético, né, porque é tipo também o... Ele dá os status, né? Uhum. Ah, sim. Parece legal, cara. Isso, maneiro. Deve ter ficado muito tempo jogando, cara. Eu ficava, tipo, horas jogando essa porra. Sim. Eu não sei como é que tá os servidores hoje em dia, cara. Quando eu jogava, ainda tava cheio pra caralho, cara. É isso que é o foda, né, cara? As porra... Aí tu fica fazendo missão, assim, daí. Fica nos... Eu lembro que quando anunciaram que ia ter o filme da Liga, tipo, os caras botou a cutscene inicial do jogo e falou, se fosse nesse nível ia ser bom pra caralho. Uhum. Não, aquela, porra, era muito foda aquilo, velho. Tipo, é o que a gente espera quando vai sair, tipo, uma animação, né? Porra, a animação tinha que ser nesse nível. Assim. Cara, mas a animação 3D nesse nível deve ser caro. Sim, com certeza. Com certeza. Mas era muito bem feito, cara, muito bom mesmo. Bem legal. Olha o que um cara fez, cara. Olha. Deixa eu ver. Que coisa horrível. Treco muito bom, cara. Muito bem feito. Pior saiyajin do mundo, né, cara? Só que. Cara, mas tipo, por baixo aqui, o Lex Luthor. Não, acho que o cara fez usando as skins do jogo. É, ele foi usando. Foi vendo as skins, cara, e mudando as cores e tudo mais. Dá pra fazer. Sim. Muita charopada, cara. Pro céu, que merda é isso? O cara viajou longe, tá ligado? É a vibe. Tá me atacando! Tá me atacando, gente! Continuando aqui. Cassius Clay. Cara, eu vou passar um tipo, na minha cabeça ele é muito bom, só que eu nunca voltei pra jogar ele, que ele é o Batman Wiz of Synthesu de Play 2. Tipo, que tem como você jogar de dois, o modo multiplayer dele é muito bom, velho. Cara, eu não lembro desse jogo. Pesquisa pra tu ver, tipo, ele é muito... Se, tipo, a vibe era jogar no fliperama com alguém, tá ligado? Como é que é o nome do jogo? Passei? Vou passar aí pra você. Batman. O Batman também tem um monte de jogo, né, cara? Tem, agora. De Play 2 é mais ou menos. Tipo, de Play 1 não cheguei a jogar nenhum do Batman, acho que não tem. Rise of... Não, no Play 1 tem. Nossa, eu não conheci esse jogo, cara. Cara, muito bom, tipo, você jogar de dois, tá ligado? Aí tem como você pegar, tipo, tem uma das telas, a seleção de personagens, tipo, tem o Batman... O Asa Noturno, o Robin e a Supergirl, velho. Ele é baseado. Ah, ele é baseado no. Ele é baseado no desenho clássico. É. Pô, que massa. Cara, eu só tava vendo em miniatura a capa, e na capa tava parecendo que o Batman tava com um bigodão com um cavanhaque muito maneiro, cara. Batman que vale. Pior, velho, tava... mas se tu. Aí seria aquele. Bate-ombre. Mas se tu clicar na capa, cara, ele tem uma sombra mesmo, né? Que parece um bigode, velho. Parece um bigodão. Batman mexicano. Pô, mas... Pô, maneiro, cara. Não conheci esse jogo. Aí o massa... bem massa mesmo. Esse jogo tem altos... tipo, chefão cabuloso. Tipo, tem o... Aquele que é... Eu esqueci o nome dele. O... Tô aqui espantado. O Homem-Lama lá. O cara de barro. É, tem o cara de barro, tem o espantalho, tipo, aí o chefão final é esse Synthesu, tá ligado? Nunca ouvi falar da vida. Eu acho que esse cara foi feito pro jogo mesmo, não? Deve ser. Sim, eu tenho quase certeza que eu nunca vi ele nos quadrinhos, né? Deve ser. Mas parece ser legal, cara. Mas, pô, lembrando aí, cara, não sei se tá na pauta de vocês, mas tem vários jogos bons do Batman, né, cara? O Arkham, os da série Arkham. A série do Arkham, né, cara? Série Arkham, muito boa. E eu lembrei de um que eu gostava de jogar pra caralho, velho, que é o da Adventure... É isso, Adventures of Batman Robin, do Super Nintendo. Era muito legal, cara. Muito massa. Esse jogo aí, eu vou falar pra vocês, eu fechei ele bugado. Tipo, ele bugou de uma maneira que era tipo assim, eu ficava andando nas fases, ele ficava teletransportando e passava a fase sozinho. Aí passava as cutscenes. Aí eu sei que... O jogo todo, bugado, durou tipo, sei lá, 2 minutos. Aí começou aquela cutscene no final, tá ligado? Nossa! Não era o jogo que tava bugado, era o Batman, cara. O Batman é foda. É, foi o preparo. Preparo, ele tava com preparo. Eu lembro de um Batman que tinha, que era de Inés, que ele era muito bom também, que tipo, no final era uma cena que você lutava com o Coringa. Aí, tipo, o Coringa caía da sacada, você tentava segurar ele, aí tipo, ele batia na tua mão, aí ele caía. É o Batman do filme do Tim Burton. Ah, tá. Batman mesmo. Falando de joguinhos legais do Batman, pô, tem aquele do o Brave and Bold que saiu no Wii, cara. Putz, esse jogo era legal pra caramba, velho. Eu gostava de jogar ele também. Bem lembrado, Churumindo. Esse jogo era bem legal. Porra, esse que o Edson mandou aí, essa fase é difícil pra caralho. Isso, pra caralho, eu travo nela. Lutar contra o Coringa na montanha-russa é uma merda, velho. Puta que pariu. Até eu fui entender como é que funciona a luta, né, cara? Sim, é bem difícil, cara. Ah, essa porra aí é bem difícil. Mas esse do Brave and Bold era bem legal, mano. Tinha vários personagens, que era igual o desenho mesmo, né? Cara, só que você jogar com o Gardner, cara, já valia a pena. Divertido, pô, tinha o Gladiador Dourado, coisa. É que esse personagem geralmente o cara não acha pra jogar em jogo nenhum, né? Homem Borracha. É, Homem Borracha. É, tinha alguns personagens também que você só chamava, né, pra dar um golpe especial lá, mas... Sim. Jogava com eles, não é? Eu acho, acho que tinha esse esquema também. Sim. Bom, aproveitando, Churumino, fala mais um aí, pra gente fechar essa... Pra gente terminar a rodada e encerrar aí. A gente faz uma última rodada de jogo bosta. Caraca, agora... Acho que é melhor pular pro rodada bosta, que eu não tô lembrando. Tá, então eu vou falar o meu último aqui. Falar o último da lista aqui, que é o jogo mais difícil de trocar personagem da história. Lego. Lego Marvel Super Heroes. Cara, esse jogo é muito bom, é muito divertido. tem muito... Cara, tu é mundo aberto, assim, pela cidade de Nova York dos super-heróis mesmo, cara. Porque tu passa... Tem Torre Stark, tem a Torre Fisk, tem lá o edifício Baxter, tem a... O jornal lá do J. Jameson. Puta, velho. E a quantidade de personagem jogável é absurdo, né? Sim, cara, tem personagem que eu desconheço, que eu não sei nem que personagem é aquele, tá ligado? Mas tu tem vários, assim, tem até o Howard o Pato, tu tem o... É o universo Lego sendo melhor do que, tipo, os universos de jogo e de filme sempre, tá ligado? É, cara, é muito bom esse jogo, velho. Tem a infinidade de personagens. Certo, tem os personagens que, tipo, é praticamente igual ao outro, sei lá, tu pega o Abominável, a jogabilidade dele é igual ao do Hulk, né? A mesma coisa, mas o legal é que tu tem uma infinidade, assim, de personagens. E as missões são legais, e tu tem... Tem uns easter eggs com o Stan Lee aparecendo a todo momento, sabe? Tem as fases do Deadpool lá, que você tem que conseguir os blocos dele também, que são legal pra caramba. Então, puta, o joguinho... E é fácil de trocar de personagem, cara. É só pressionar o botão. Você não tá no modo história, né? Quando é no modo história, tu não pode trocar. No modo história, tu pode trocar entre os personagens que estão naquela história. Geralmente é dois personagens que tu controla. Agora, cara, no jogo livre, é só pressionar a porra do botão de trocar de personagem, filho de uma puta. Não é difícil, caralho. Bando de retardado que não consegue trocar de personagem. Preguiça. É mais fácil procurar na internet que sair apertando o botão que tá na frente dele. Tipo, tipo assim, vou apertar todos esses 20 botões que ele botou, ou vou pensar na internet? Mas é muito complicado. O cara prefere procurar nos sites. Pensar é difícil, né, cara? Pensar em segurar o botão de troca. pra abrir aquela lista infinita de personagens pra escolher, né? Falar em jogos de super-herói, todos os jogos da Warner Bros. Estão em promoção, né? Essa semana, parece que tem muito. É, mas quando sair o podcast já vai ter terminado. Acaba em 10 horas a promoção. Tem 10 horas pra ver esse podcast uma semana depois. Arruma a máquina do tempo que dá tempo ainda. Então vamos fazer a rodada finaleira, então. Vamos esvaziar as listas e falar um jogo bosta, então. Um jogo de super-herói bem bosta. Vou começar com Godoka. Minha lista foi esvaziada pelo computador, que tive que reiniciar, né? De jogo bosta que eu tinha na pauta, que eu lembro, é só o jogo do Spawn. Pô, nossa, esse jogo era bom. Eu entendo, era horrível. Cara, eu tinha lembrança que esse jogo era legal, mas eu acho que eu devo ter visto só numa revista, sabe, de games. Não devo ter jogado. O visual dele era bom. Uhum. Todo o resto era ruim. Porque pra você usar os poderes, você tinha que dar uns golpes tipo Street Fighter, tá ligado? Caralho, que filho da puta. Só que não respondia nada bem, tipo Street Fighter. Não. É muito ruim a resposta do jogo, cara. Mas visualmente ele era realmente atraente, um jogo atraente. Bonito, mas... Sim, visualmente era bonito. É que nem o Spawn, cara. Visualmente era muito legal. Uhum. Só que... Não tinha conteúdo. Era o problema, né? Só que, né? Cara, tem um amigo meu que defende de um idêntico que o Spawn é bom, tá ligado? Não. Tipo, não, velho, você não sabe. A gente tem um cara do site que leu 200 números pra provar que era ruim. É. Não. Braço, seguir. Eu não sei se o último jogo que saiu aí, acho que não entendo, né? Não sei se é maneiro. Ah, deve ser igualmente ruim. Cara, o personagem era lento, cara, lento pra andar, pra bater, lento pra tudo. Ah, eu já joguei esse jogo, agora que você falou que é lento, eu lembrei, tá ligado? É ruim pra caralho. Nossa, tem pau de Play 2, velho. Eu lembrei, tipo assim, vocês já viram aquele pau de porrada, que era tipo numa arena? Ah, sim, cara, aquele jogo de luta de porrada. Era bom, velho. Cara, você quer fazer um jogo do Spawn foda hoje? Bota uma skin do Spawn no prototype. Acabou. Foi feio, boa ideia. Virou o jogo do Spawn, prototype. Chegou a sair um hack slash do Spawn no PS2, não saiu? Saiu. Saiu, né? Saiu. Uhum. Então, continuando aqui pra finalizar, Zwaste. Tá, o último jogo bom que eu lembro que eu vou falar de um jogo bom é o do Deadpool. De bom, bem legal. Que é muito legal, muito engraçadão. Sim. E o jogo também é sólido, assim, como jogabilidade e tudo mais. É um jogo legal, cara. E o jogo bosta, cara, é um jogo que eu adorava, cara. Eu não sei por que caralho que eu gostava tanto desse jogo, cara. Que é o Sonic Blast, mano. Nossa, é verdade. Sonic Blast, ei, cara. Eu não sei por que caralho eu gostava tanto desse jogo, cara. Não faço a menor ideia. Mas eu gostava muito. Eu comprei o primeiro, eu aluguei o segundo. Esse era aquele que era uma máquina de porrada, não era? É, não, então, tinha o da máquina de porrada, né? Que era o fliperão da porrada, sei lá. E tinha o Beat'em Up do Super NES, cara, que é esse aqui que eu passei pra vocês agora. Aham. Uhum. Sim, isso, esse mesmo. Cara, o jogo até que era bonito, os sprites eram grandão pra caramba, né, cara? Era um sprite enorme na tela. Olha isso. Então, justamente cara. Por isso, ele era lento, cara. Ele era incrivelmente lento. Sensacional. Tinha uma variedade de golpes. Cara, que negócio. Ele era mais variado do que os jogos normais, na verdade, assim, porque cada fase tinha um tipo de inimigo diferente, tudo, você tinha uns punk, depois uns monstros, uns robôs, não sei o que lá. Mas, cara, ele era ruim, cara. Ele era ruim. Eu não posso negar que era ruim. Eu adorava esse jogo, cara. Eu não sei porquê. Eu nunca vi esse jogo na vida. Nostalgia, cara. Quando a gente... Eu só vi em emulador, cara. Quando a gente é criança, é realmente... Cara, qualquer merda é boa. Ah, beleza, então. Ah, e eu falei recentemente um Sonic Blast Heroes. Esse não, acho que só deve ter saído no Japão, né? Mas, assim, os caras fizeram uma releitura que Sonic Blast, ele era todo herói, anos 60, né, cara? Todo sorridente, não sei o que, não sei o que lá, né, cara? Todo... Uhum. Cidadão, isso aqui. Aí, olha a cara dele agora. Caralho! Velho, ele, obviamente, parou pelos anos 90 e ficou por ali, cara. É esse que tá cheio. É esse que tá cheio. Vamos ir pra aqui, né, velho? Vamos ir pra aqui. Cheio de dente aqui, puta que pariu. Cara. me lembrou um herói que eu tô devendo, um anime que eu tô devendo review pro site. Acho que eu vou terminar logo. Continuando aqui então, Churumina. Pô, eu lembrei de um aqui agora que eu me amaldiçoou de não ter lembrado antes, o Boogerman. Boogerman! Boogerman! Muito era bom. Legalzinho, era bom. E um jogo bosta. Mortal Kombat versus DC Universe. No. Poderia ter sido muito melhor, cara. Não poderia. Se eu pudesse fazer o Fatality do Ermac, aquele que o cara começa a vomitar as tripas lentamente, sabe? Se eu pudesse fazer aquilo no Batman, o jogo ia ficar foda. Mas não tem Fatality nesse jogo. Que bosta, não, né? Tem, cara. Eu acho que a DC ia deixar os caras fazer uns Fatality. Ia deixar arrancar a cabeça do Batman, né? Eu lembro que a primeira. Tá no cu dele. É, então, sei lá, o Flash começou a esfregar a mão do cara, assim, a pele do cara em super velocidade, arrancar a pele do cara inteira, assim. O mais próximo de Fatality que teve ali foi o do Coringa, né, cara? Que depois eles transportaram pro o Justice, mas como ele dá um tiro mesmo. Uhum. Não, o Coringa dá um tiro na cara dos negros, velho. Sim, é, exato, é o Coringa, né, cara? Então você até aceita, né, cara? Mas aí você bota lá o Batman fazendo Fatality, só nos anos 40, né, cara? Cara, mas esse é massa, já pensou, tipo, o Batman joga aquele batirangue que explode, tipo, explode a cabeça do cara. A cabeça, cara. Não, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse jogo, tipo, alguém me falou bem assim, como é que é? Ah, não, mas o pai é que não tem Fatality. Eu, tipo, como assim não tem Fatality? Um jogo de Mortal Kombat sem Fatality? Tá viajando, tu que não deu conta de fazer. Não, tu que não sério. Sabe fazer a porra, você tu consegue? Tem. Não, e até graficamente o jogo já ficou feio, cara. Não tem muito tempo o jogo. Uhum. Ele tinha outra coisinha maneira, que ele, quando você vai caindo, sabe? Tem que ficar acertando que você vai acertar. Sim. Isso era maneiro, mas não. Foi simplesmente não. Então rola. Cassius Clay. Cara, tipo assim, eu vou na mesma linha. Um filme bosta, um jogo bom. É os X-Men Origins do Wolverine. Uhum, verdade. Ah, é verdade. Bosta, o jogo bosta é o da Mulher Gato. Que merda. Cara, que eu não sabia que tinha saído o jogo dessa bosta até hoje. Cara, eu fiquei olhando assim, sério que saiu o jogo? Como assim saiu o jogo? Por que fizeram um jogo disso? Por que que não tem promoção na Steam, jogo da Warner? Por que que o jogo tá... Será que tá em promoção? Não tá aqui promoção. Tô tentando achar uma cena cagada do jogo. Eu pergunto, quem comprou um jogo desse? Quem? Ah, não, é da EA Games. Edson, uma pessoa que comprou o jogo, exatamente, é o que que ele é? É otário. É o mesmo cara que comprou o Supremos 3. Exato. Se você baixa o jogo do Mulher Gato, você já é otário. Exatamente, eu ia falar isso, cara. Porra, baixar já é um merda pra fazer isso. Se tu baixou o filme e assistiu também, que é um bosta. Outro jogo também que todo mundo esperava que fosse ser bom e a merda de super-herói é o Homem de Ferro, velho. Homem de Ferro? Uhum. Ah, eu já sabia que ia ser uma merda. Eu nunca joguei. Nossa, que cara, que foda demais. Meu, esse jogo de filme tá é ruim normalmente, cara. Os jogos de filme desses filmes da Marvel, cara, são todos ruins. Esses joguinhos da SEGA feitos pela Marvel, puta que pariu. Da Marvel feito pela SEGA. Da Marvel pela SEGA, pô. Eu não sei, bugou minha mente. Eu só lembro. Eu lembro só do Capitão América do Wii. Vocês chegaram a ver? Ah, era muito ruim, velho. Não. Nossa, imagem é péssima. Tipo, era tudo péssimo. Pra finalizar aqui então, cara, deixa eu ver o que tinha na minha lista aqui. O Marvel Super Heroes War of the Gents, que eu achava massa, do Super Nintendo. O Turtles in Time, dá pra considerar como heróis também, sim, né? Uhum. E, cara, a Morte e o Retorno do Superman, a galera vive falando mal, eu adorava esse jogo, cara. Então, eu não vou nem incluir na lista dos ruins, porque eu gostava muito desse jogo, cara. Eu achava ele muito, muito legal. Conta toda a história, cara, desde quando ele luta com o Apocalipse, morre, até quando ele volta e luta contra o Cyborg no final. Eu tô imaginando o Evandro falando isso e o Zwitch com essa cara aqui que o Homem de Ferro tá fazendo. Por quê? Porque é uma fase de quem? Dan Jurgens. O cara do... Tá muito... Tipo, você tá de sacanagem, né? Tá o que eu tô fazendo aqui. É meu jogo. É, lá no podcast número 4, eu acho, quando eu falei que Pokémon Snap era legal, todo mundo me zoou. Agora todo mundo babando aí por causa desse Pokémon Go, que é a mesma merda aí do Pokémon Snap. E tenho certeza, todo mundo vai se decepcionar com o jogo quando sair, cara. Com certeza, eles estão achando que vai ser igual aquele trailer. Uhum. É claro, os Mewtwo vão estar tudo na favela, você acha que... Eles estão achando que vão apontar o celular pro céu e vão ver os bichos voando, assim, passando um Charizard. É verdade, tipo assim, já saiu junto com o trailer, saiu a imagem do telefone rodando. Sim! Foi basicamente um matinho, o Pokémon, tu joga a Pokébola. Aí os caras postou, né, tipo, realidade versus expectativa. A expectativa era o trailer e a realidade era a tela do jogo rodando. Aí, tipo, os caras nos comentaram, mas vai ser do jeito da expectativa, não sei o quê. Tipo, vai sim. Uh-huh. Vai. Vai sim, vai sim. Vai sim. Vai. Vai sim. Só tem uma coisa pra dizer. Otário. Vai ser igual aquele trailer, cara. Vamos ver os bichos. Tipo, assim, agora sim, vamos imaginar três problemas claros desse jogo. Consumo de bateria e dados. Tipo, você vai sair com o GPS ligado e o jogo ligado. A internet ligada no telefone, ou seja, a bateria do seu telefone. Essa imagem que o Edson mandou. É isso aí! Mostra tudo! É isso aí que vai acontecer. Mas foda-se que isso aqui não é podcast de Pokémon. Aí, cara, porra, vai. Tem um Shine muito foda ali. Ah, no meio da favela, cara, eu vou lá. É o Bulbasaur. Era o que eu ia terminar de falar, pô. Outro grande defeito desse jogo é, tipo assim, imagina a quantidade de celular que vai ser roubada, velho. Ah, certeza. Os playboy andando no meio da rua com o celular de 3 mil contos, tá ligado? Passa teus Pokémon! Perdeu, cara, te perdeu, passa me dá seu inventário todo aí, tio. Que perdeu, cara. Que Rocket na área, cara. Perdeu. Aqui é o celular. Equipe fogueteiro, né? Passa meu tio. Equipe Fogueteiro. Equipe Fogueteiro. Ah, chega, eu tenho que terminar esse podcast, caralho. Se eu fosse desenvolvedor da Nintendo, eu ia botar só Magikarp no Brasil, só de sacanagem. Sabe aquelas pedras de evolução que saem? Tipo, uhum. Que chega aquelas pedras de uma favela, tá ligado? Solta os foguetes. Outra que tinha aqui na pauta era o Earthworm Jim, que a gente já falou também bastante já nos jogos de... Sim, ele é super-herói também. Super-herói também. E o cagado, que eu não sei como é que ainda não falaram, Superman 64. Aí é aquela história, esse é o... Né? É o War Concours dos jogos de merda. É... Quando eu olhei, sei lá, na revista Nintendo World, essa merda, assim, eu disse, nossa, esse jogo vai ser foda. Otário. Ainda bem que eu nunca aluguei, cara, eu nunca nem aluguei esse jogo, se for... Cara, coisa a te dizer. Você é o herói mais foda do mundo e fica atravessando anelzinho na cidade. Eu conheço gente. Muito bem. Jogo tá fazendo... Tá fazendo o exame de motorista, mesmo, de direção. Motorista, cara. Você reprova, você não pode continuar, porque você tem que tirar a carta ali de volta. Tu é o Superman e tu apanha com uns capanga cagada, assim, velho. Tu não pode nem dar um super soco nos loucos e destroçar com eles, sabe? Tipo, cara, que ideia péssima. Mas sabe o que os caras falam? Porque eu não sei, acho que a... Que raio de empresa que foi que fez a porra desse jogo? Nossa, deve ter falido, provavelmente. Que recebeu a instrução de, cara, o jogo não pode ser violento. Por isso que não tem luta. É. Entendo, né, cara? Não, mas não sei, velho. Tipo, tinha outros jogos. Tinha outros jogos que não tinha esse. Bota ele, sei lá, destruindo o robô. Sabe? Ah, velho. Puta, velho. O robô não tem sangue, o robô não tem vida. Tudo é muito errado nesse jogo, velho. Como é que tu mandou o Rambo com o mano de concreto? O Rambo era meu herói, cara. E esse jogo. Esse jogo acabou com tô... Então é isso aí, galera. Se acho que conseguimos falar aqui, postem aí seus jogos bostas também, os seus jogos de heróis que vocês gostam. Até a semana que vem, obrigado aí, Cassius Clay. O Churrumino acho que continua participando mais seguido com a gente agora. Agora tem tempo agora, né? Tem tempo, então amanhã já saem uns posts do Churrumino. Amanhã, 4 posts do Churrumino. Todo o tamanho da tortura cinematográfica lá do Vini. É. Então é isso aí, galera. Agora assine nosso feed aí, curta nossa página. Só deixar um recadinho aqui. Antes da gravação, a gente tava discutindo sobre quem ia gravar o gameplay do Super Mario 64. Churrumino, se lascou, velho. Ela vai fazer o quê, né? O vagabundo, sempre só pro vagabundo. Então é isso aí, galera. Um abraço, até a semana que vem. Falou! Falou! Nesse podcast a gente não pode falar de jogos do Homem-Aranha. Do Superman de 64? Não lançou metade da minha pauta. Não, cara, a gente já fez um podcast inteiro sobre Homem-Aranha. Os jogos do Homem-Aranha. Puta mesmo, caralho. A gente já falou de todos os jogos. Eu tava olhando uma lista aqui e comecei a tirar. Tá ligado? Não, na minha pauta, Homem-Aranha do PlayStation 1, 2, Homem-Aranha Ultimate, Web of Time e Maximum Carnage. Fudeu minha pauta agora.